Laguna 763, Codínica, equipe de Solchan, pronto para ataque. Ataque, 763. Novembro Cigana 763 com toda a aeronave a bordo, 3 horas e 40 caminhadas. Laguna 763, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10 via Taxi Índia. No ponto de espera Chumitou em 118, decimal 95, QNH 1012. Taxi Índia 1012, muito obrigado, bom final de semana. estabilizando a final azul 4242. Completo final azul 4242, chame agora a torre 118, décima 95. 1895 para Salvador. Voo no 763, agilizando a manobra, está autorizado. Alinhar e decolar pistão no 0080 graus, 109. Agilizando, agradeço, 763. Torre Salvador, boa noite, azul 4242, final da ONU 0. Azul 4242, continue a aproximação, aeronave da Gol iniciando a rolagem no momento. A pista livre será autorizada para hoje. Certo. O 4242 tem livre pouso, pista 10, vento 070 graus, 109. Autorizado pouso na pista 10, azul 4242. O 1763, decolador 12, controle 119, décima 8. 198, bom final de semana, parabéns aí, Ferdinand. Controle, muito boa noite, voo 763, vai passar 1500. Boa noite, sobe 360, vigilância, 763. 360. Azul 4242, no solo azul 3, vai livrar a direita, controle solo 121, décima 9, boa noite. 1219, boa noite. Azul 4242, autorizado táxi Alfa Kilo para o Pat 3. Azul 42. Azul 4242, posição 06. 06, ciente. Trip 5218, boa posição mar e desce até uma centena. Saindo das restrições, 5218. Evening 083, clear descent to 4000 feet, at Sari 102. Bono 7603, chama Recife 125, decima 1, alterna 3395. Prezado vai, Itapi. The ground. Good evening, Oceanair 6310. Information Romeo on gate number 6. Request level 3902. Has it? Oceanair 6310. I read you got flight level 350, Joseph. Confirm, go ahead, Oceanair 6310. Oceanair 6310, clear to receive flight level 350 via Upper Whisk 58. Take off from runway 10, left turn, Puka departure, Caju transition. Scock 5162, frequency 119, small 8. Clear to receive level 350, Upper Whisk 58. Take off runway 10, left turn. Puka departure Caju position, squawk 5162 and departure frequency 119.8 Oceanair 6310. Readback is correct, report when you're ready to perform pushback and store up stand 06. Puka Oceanair 6310. Bravo, informe, prossiga. Zulu November, controle. Agora o centro Recife, 260, termo 288. A intenção é rebocar do 02 até o PA 3. A gente aguarda o Mike Bravo Fox. O Oceana é 63-10, Oceana 6310. Oceana 6310, go ahead. Do you have an estimate to perform your pushback? Schedule 430, Oceana 6310. Roger. Mike Bravo Fox na escuta. Tem condições de agilizar até o ingresso no Patriz? Está liberado o reporte ingressando no Patriz, agilizando, na medida do possível, Mike Bravo Fox. The ground is at 6310. There's no, we don't expect any delays for tonight. Hey, can you repeat, please? We don't expect any delays for tonight. At 6310. Okay. prova até o 10 para 2 mil pés, autorizado LS, ajuste no 012. Vai atingir uma centena, a possibilidade de prosseguir a descida, trivia 568. 5218, autorizado para 3.000 pés, 1012. Tá certo, é 5218, 3.000 pés, 1012, muito obrigado. Se autoriza a escalinha da recepção em ETAP. Livre das restrições. Obrigado. Prossiga, Bravo Hotel. Azul 4243, boa noite, informação em curso é Romeu. Pronto, cópia, Eduardo Gomes 300 nível. Azul 4243, autorizado, Eduardo Gomes 300 nível, decola 10, primeira curva esquerda. Perfil da saída Momo, transição Nitsa. Aciona no transponder 5166, o controle opera em 109.35, fugindo o controle 119.8, azul 4243. Desce até o 050, 050, reporta na décima milha para retornar. Positivo, 050, reportará o hotel Bravo Hotel. Europe 083, reduces speed to 210 knots. 210 knots, Europe 083. Mantenha presente por prua, guarde instruções até o Bravo Hotel. Mantenha essa prua por 10 milhas, agora o número 3 na aproximação. Mantenha o 050. Controle de 5218, se autoriza a prosseguir até 2000 VLS, está completamente visual. 2000 livre LS, 5218. Muito obrigado. Ajuste no 012, correto? No 012. Obrigado. 083, clear down to 3,000 feet, attempt side 102. Down 3,000 feet, clear 102, robot 083. Maintain present heading, limited by localizer course. Number 2 in approach. Keeping heading up on 083. Hotel Bravo Hotel, reassume na proa de Pelo. Posição Pelo, reassume na proa de Pelo, desce para 4.000 pés, 1.012. Estabilizado, trip 56, correção 5298. 5298 completa final, torre 118.95. 118.95, confirma? Confirmo, 95. Excelente, obrigado, parceiro. Torre Salvador, trip 5298, estabilizado. Confirmo. Então, tu fazendo um sítio, Europa 083. Reportado externo, baixa travado, 5-2-1. Zero eight three, Zem Navigation, Fly Duna, clear the ILS, attempt side 103 now. Duna, clear ILS, unit 103 now, drop out 0. Externo baixou e travou, 5.2.8. 5.2.8, livre pouso pistão na 0, vento 090 graus, 109. 2.100. 3, complete approach, contact now tower, 1-1895. 1-1895, aeropace 083. Hotel Bravo, hotel 2000 pés, 1013, autorizado IRS. Aeropace 083, por estabelecer IRS. Europa 083, continue approach, expecting to clearance. We continue approach, Europa 083. Cinco dois um oito, no solo 37, livre à direita, 121.9. Direita, 121.9. Muito boa noite ao Trip 529, livrando a 6. Trip 521.8, táxi via Alfa Kilo para o Padre 3, atentando o Airbus, tá finalizando o reboque. Alfa Kilo para o Padre 3. Hotel 1 milha para Duna, estabilizar, chama a torre 118.95. Salvador, boa noite, Papa Romeu, Hotel, Bravo Hotel. Hotel, Bravo Hotel, continua aproximação. Intenção de pouso na 1-0? Negativo, no 0, afirmativo. Sente, continua aproximação, guarde pista livre. Viking Bay 6, pushback and setup, Ocean Air 6310. 6310, coordination ground staff, report here, no ready text. I'll report ready text, Shenan 6310, clear pushback and set up. Quatro, dois, quatro, três, coordenação equipe de sol, reporte para o táxi. Mike Bravo Fox, centro do reboque sinalizado, até a próxima. Europa 083 on the ground at 40, locate runway on your right, contact the grounds of control 121.9. Locating right on NACO and ground 21.9, Europa 083, back. Ground control, good evening, Europa 083, locating runway via Fox. Europa 083, taxis to a head on to Juliet, coming back before, please. Try to head via Juliet, I called you before it's Europa 083. Okay, coming back before Juliet, please. That's right, taxiing via Alpha, I called you before it's in Juliet, Europa 083. Hey, for. drop a 083, maintain position, expect instructions. Roger, maintaining position, Europa 083. Shana 6310, request back. Person on board the 129er, and we have it 3 hours 20 minutes, and we are going to alternate Nando. Shana 6310, clear taxi until holding point runway 10 via main apron and taxiway India. You are number 2, you will follow Embraer 190 of a Zoo Company. Attempt set 1013. Roger, clear taxi is number 2, April, and India. You need 1013, Ocean Air 6310. Hotel Bravo Hotel, no solo às 4-4, a livrar à direita, na Delta, chame solo, frequência 121, décimo 9. Igualmente. Hotel Bravo Hotel, táxi via Alfa, aguarda a retaguarda do Airbus 330 da Europa. Europa 083, we are clear of traffic, may we continue taxi? Affirm, via Juliet 2, stand 10. Pay attention, you will follow follow me car until stand 10. Roger, so we'll join the apron via Juliet, expecting a yellow car to taxi position 10, Europa 083. Expect a yellow car at the gate AJB. Roger, on the gate ATV, yellow car is inside, Europa 03. 243 da Azul, Lima, tempestade 190. Romeu Hotel Bravo Hotel, venha, ingressa via Juliette, contornando o pátio principal, reporta Taxiway Lima, atentando ao Airbus da Europa que vai estacionar aí no portão 10. Está autorizado a decolagem, pista 190, vento 090 graus, 109. Papa Romeo, Hotel Bravo Hotel, só confirmando, conhece o aeródromo, não é isso? De reporte na Lima. Portugal, how do we clear ILS runway 10? Clear the ILS report, the final. Hello, final, Portugal 019. Couple of the tower, Chanel, 6310. Ready for departure with the left. Chanel 6310, maintain holding point. Line up and maintain running 10. Line up and maintain 10. 3-1-3, desce para 2000 pés, ajuste do altímetro no 013. Azul 4243, decolado aos 49, controle 199, decimal 8. 198, boa noite, 4243. Afirmo, prossegue Lima, Mike e Quebec. Na Quebec mantém a posição e reporta, por gentileza. Tower 1-1895. 1-1-1-9-5-0, Portugal 0-9-0. Hotel autorizado, cruzamento pista no 7, até o Pato 5 em frente ao estacionar frequência livre. Bom final de semana. S6310, airborne at 50, contact is Salvador Departure 119-8. 119-8, producer, Chanel 6310. Airport 019 clear to land runway 10, wind 090 degrees 109. Land runway 10, Portugal 019. To level 350. Climb at level 350, land postal, fly direct to Hotel Fox 018 or Poca from present position. Clear to fly to Jambo position 6310. Jammer position, Chanel 6310. Pode voar de ida, seu azul 4243. Confirme. O azul 4243, pode voar Nitsa? Negativo, mantém a saída azul. Já liberou o tráfego, senhor. Port 019 on the ground at 4-5-4 Vacate 11 on your left and contact correction. Your right and contact the ground approach 121 that's 19. 5216, confirme o nível Aracaju solicitado? 150, o senhor que manda, mais um minutinho antes de pagar a cópia. Ground, muito boa noite, Portugal 019, vacating Illinois at the end, via call. É Portugal 019, text to your head and coming back before Juliet. Call you before Juliet, Portugal 019. Azul 4243, chama Recife agora, 125, decimal 45, alterna no 2685, azul 4243. Nitsa é com centro Recife, 4243, desde já voa Nitsa, o senhor assiste ao mesmo. É Portugal 019, vai a... É Portugal 019, vai a Juliet, you stand 11 at follow a follow me vehicle until standing 1-1. Roger, via Juliet Cypress, that follows the follow me car till gate 11, Roger, 0-1-9. Affirm. Trip 5206, pronto, cópia. Salvador, boa noite, Xané 6303. Xané 6303, livre pouso, pistão 1-0, vento 090 graus, 129. Livre pouso, Xané 6303. Meia. Small 45, 6310. 12545, Xané 6310. 172-5216. Cotejamento correto, Pax 3 após quando pronto para acionamento pushback. 5216. Go ahead. Could you change your transponder to standby, please? Yes, thanks. Mil pés autorizado e ali.